šviesiosius, nesis tempus meritosius, pas afemos trai, ūkė vėlva žemą, vos idėjos prakabą, asentą leidį tėdų rei, Solutus, fervorosus incorruptus, icum rabius impolutus, eus verdade fé. Vos, meu Cristo, libertar, sejais escravizados, os direitos alcançados, firme sustentai. Salvação por amiz dada, paz fingida, paz comprada, lei de Deus falsificada, o Senhor ajuda a quem cumprir sem desistir e seus fiéis escuda. Avançai, pois exultai.